vida é fazer o amor balançar. Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar. Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro. Bragada é o sistema que rola em todo lugar. Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar. Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar. Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar. É fazer o amor balançar. Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro. Lelele-o, lelele-a. Bragada é o sistema que rola em todo lugar. Vida, vida, vida, vida é sonhar.